Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 19º programa A Escola e o Meio. Escola e o Meio. Ficamos com a boa música sugerida pelo João Oliveira. E de seguida já com jovens atentos, sempre atentos ao que nos rodeia. Não é assim, Bárbara? É verdade, e desta vez atentos a uma péssima notícia. Parece que a FENPROF denunciou o caso de docentes com doenças incapacitantes, como acidentes vasculares cerebrais ou doenças oncológicas, que estão a ser obrigados a regressar às escolas e a lecionar. Segundo a Lusa, temos casos um pouco por todo o país. A Mário Nogueira, que é o secretário-geral da Federação Nacional de Professores, portanto, da FENPROF, lembrou a história de uma professora que teve um AVC e foi obrigada a apostar-se na escola, apesar de ter grandes dificuldades em falar e de ser muito difícil perceber o que diz. Não estamos a falar de uma gripe ou de uma constipação. Estamos a falar de doenças oncológicas, AVCs ou transplantes. Em comunicado, a FENPROF afirmou também que até agora nada foi resolvido, continuando essa situação a constituir mais uma afronta que humilha docentes que se encontram gravemente doentes, incapacitados para o exercício da profissão. É uma vergonha que, apesar dos pedidos de esclarecimento, os responsáveis do Ministério da Educação, com o seu silêncio e a sua indiferença, alimentem mais este enxovalho e desconsideração dos professores, neste caso, de quem se encontra em situação de enorme fragilidade. Mário Nogueira explicou que, quando têm doenças prolongadas, os docentes podem estar de baixa durante 36 meses, dois períodos de 18 meses, tendo depois de regressar ao serviço ou submeter-se a uma junta médica. Tal estava sob tutela do Ministério da Educação, mas, entretanto, os docentes passaram a ser examinados pelas juntas da Caixa Geral de Aposentações. Segundo Mário Nogueira, as juntas começaram a decidir que, afinal, as pessoas com doenças prolongadas estavam em condições de retomar a atividade, obrigando os docentes a regressar à escola, indicando que estas lhes deveriam atribuir serviços moderados. Mas afinal, o que são serviços moderados? É ter menos turmas a quem dar aulas ou não ter turmas? As próprias escolas não sabem bem e o problema é que quando estes professores se apresentam na escola, os docentes contratados para substituir têm de sair. Explica, sublinhando que o docente doente é obrigado a permanecer ao serviço durante 30 dias seguidos sob pena de passar para a situação de licença sem vencimento. Afirmou também que o resultado é óbvio, todos perdem. O professor doente que não está capaz de dar aulas, o professor contratado que é mandado embora e os alunos que deixam de ter aulas. A FENPROF diz que já pediu várias reuniões aos responsáveis do Ministério da Educação para discutir esta matéria, mas ninguém responde aos pedidos de reunião, tendo também já apresentado o problema aos grupos parlamentares para que possam intervir no âmbito das suas competências e à ordem dos médicos. Esta é mais uma daquelas notícias que indigna, não é? Que nos provoca a indignação. É imenso. Na perspectiva de estudante, como é que tu vês uma notícia destas no teu país? Vejo com preocupação, porque se eu pensava que, se tinha a certeza que a educação estava a ser desconsiderada, agora tenho certezas alarmantes, porque como estudante, primeiro, um professor doente com uma doença oncológica que todos já sabemos a gravidade de doenças oncológicas, mas mesmo com AVCs, pessoas que ou têm dificuldades em falar, ou dificuldades em andar, em mover-se, são prestados à escola, os alunos não aprendem, os professores estão a pôr em risco a sua saúde. E é uma humilhação? É uma humilhação. Isto é a falta de respeito pelas pessoas. É uma falta de respeito. E pelos alunos e pelos professores. Isto é, de facto, um sinal que a educação não vai bem em Portugal. A sensibilidade dos nossos governantes, ou pelo menos de quem está a decidir nestas juntas médicas, não se coaduna minimamente com os princípios, pelo menos, do respeito pelo outro. Sabe, não é? Nós não temos ministros que saibam o que estão a fazer. Nosso ministro da Educação não é professor, para saber o que é estar numa sala de aula com 30 alunos ou estar, se já por si só é difícil estar numa sala de aula com uma constipação, com 30 alunos. É difícil, e nós temos ministros que sabem o que é estar atrás de uma secretária, que sabem tratar de assuntos na teoria, mas não sabem o que é a aplicação de medidas concretas e não sabem quais são as repercussões que essas medidas podem ter. É por isso mesmo que urge mudar esta classe política. Espero por ti lá, Bárbara. E por outros, sim, para rejuvenescer esta classe política que realmente deixa muito a desejar. Rádio Boa Nova. Foi disponibilizado, dia 8 de março, o primeiro single do novo álbum de Salvador Sobral, Paris, Lisboa, que será editado no dia 29 de março. O tema tem como título Anda a Estragar-nos Planos e pode ser escutado em todas as plataformas habituais. A canção foi originalmente composta por Francisca Cortesão e Afonso Cabral, com vista à sua interpretação por Joana Barra Vaz na edição de 2018 do Festival da Canção. Já o vídeo animado foi realizado pelos catalães Sol Domingues e Juan Daniel González. Passamos já para personalidades. Que personalidade, Daniela? Uma figura incontornável do século XX português. Aquele que foi um antifascista, esteve preso várias vezes, Álvaro Cunhal, que provavelmente para os meninos diz pouco, mas diz para os nossos ouvintes mais velhos. Daniela? Álvaro Cunhal nasceu em Coimbra, em 10 de novembro de 1913. Passou parte da sua infância em Ceia. A família mudou-se, entretanto, para Lisboa. Concluídos os estudos liceais, ingressou na Faculdade de Direito de Lisboa, onde iniciou a sua atividade revolucionária. Participou no movimento associativo estudantil, tendo sido eleito em 1934 como representante dos estudantes no Senado Universitário. Foi militante da Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas, sendo eleito seu secretário-geral em 1935. Membro do Partido Comunista Português desde 1931, a partir de 1935 passou a ingressar o quadro de militantes clandestinos. Preso em 1937 e em 1940 e submetido a torturas, voltou imediatamente à luta, logo libertado depois de alguns meses de prisão. Participa na reorganização do PCP de 1940-41 e é membro do secretariado de 1942 a 1949, período durante o qual dá uma contribuição decisiva na atividade e definição da orientação e entidade do partido, que faz do PCP um partido profundamente enraizado na classe operária e nos trabalhadores, com forte influência na intelectualidade e na juventude, grande partido nacional e dirigente da luta antifascista. Preso de novo em 1949, passa toda a década de 50 nas prisões. Levado a julgamento, fez no tribunal uma contundente acusação à ditadura fascista e à defesa da política do partido. Condenado, permaneceu 11 anos seguidos nas cadeias, dos quais cerca de 8 anos em completo isolamento. Transferido da penitenciária de Lisboa para a prisão de Fortaleza de Peniche, evadiu-se em janeiro de 1960 com um grupo de outros destacados militantes comunistas. O período desde o início dos anos 60 até a Revolução de Abril de 1974 é extraordinariamente intenso. Integrou novamente o secretariado do Comitê Central, foi eleito secretário-geral do PCP em março de 1961. Interveio decididamente para a correção do desvio de direita e para o combate ao oportunismo de direita e a tendência de sectárias e esquerdistas do radicalismo pequeno-burguês. Deu uma contribuição decisiva na análise da situação nacional, na caracterização do regime fascista, no traçar da orientação, na defesa das tarefas e na direção da ação política do partido, criando condições para a Revolução de Abril e influenciando o seu desenvolvimento. Após o derrubamento da ditadura fascista, em 25 de abril de 1974, pôde desenvolver a ação política nas condições de liberdade que a Revolução proporcionou. Foi ministro sem pasta nos primeiros 4 governos provisórios e eleito deputado à Assembleia Constituinte em 1975 e à Assembleia da República nas eleições realizadas entre 1975 e 1987. Foi membro do Conselho de Estado de 1982 a 1992. A sua intervenção na fase do desenvolvimento do processo revolucionário e posteriormente na defesa das conquistas da revolução atingidas pelo processo contra-revolucionário é profundamente marcada pela avaliação e estímulo ao papel da luta da classe operária, dos trabalhadores e das massas populares. Morreu assim aos 92 anos, em 13 de junho de 2005. De facto, uma figura de uma grande verticalidade, foi um antifascista que muito combateu o Estado Novo e depois foi uma figura relevante no nosso pós-25 de Abril, sem dúvida. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita, que estamos em março e que se avizinha à Feira de Março em Aveiro. Desta vez convido os ouvintes a visitarem a Feira de Março 2019. Faz parte da tradição da cidade de Aveiro e é considerada a maior mostra económica da região centro e um dos maiores parques de diversão do país. Abrem ao público no dia 23 de março. Mais de 200 de empresas e 24 associações do município de Aveiro participam na Feira de Março 2019, que decorre até o dia 25 de abril no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Este ano, o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores da exposição, comercial e de diversão. No setor da exposição, participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, imobiliário, mobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo, entre outras. Das muitas atrações da Feira de Março 2019, destacam-se os seus 10 grandes concertos musicais, que vão decorrer no espaço e na tenda de música. No cartaz musical destaco, os 4h30 a 23 de março, Paulo Carvalho a 29 de março, Chutes e Pontapés a 30 de março, Olavo Bilac a 19 de abril, Jimmy P a 20 de abril. Os espetáculos vão realizar-se na Tenda da Música e terão início às 22 horas, todas as sextas-feiras, sábados e segunda-feira de Páscoa. Evento ambientalmente sustentável. Na edição de 2019, a Feira de Março dá passos largos no objetivo de se tornar um evento ambientalmente sustentável. Uma das campanhas a promover apela à reutilização do copo. Os visitantes terão a oportunidade de utilizar um copo Feira de Março 2019, especialmente concebido para o efeito, nos diferentes estabelecimentos de venda de comida e bebidas. Outra campanha ambiental a desenvolver no recinto da Feira de Março vai ser gerida pela AirSUC. Todos os feirantes serão convidados a separar o lixo, sendo-lhes disponibilizados recipientes para o efeito. A entrada gratuita aos domingos revelou-se um dos sucessos das últimas edições. Assim, a medida vai repetir-se este ano, transformando este dia num verdadeiro encontro de famílias. A entrada é paga nos dias dos concertos, nos dias 23 e 29 de março e 6, 19, 20 e 22 de abril, o bilhete custa 2 euros. Nos dias 5 e 13 de abril, o bilhete custa 3 euros. E nos dias 30 de março e 12 de abril, o bilhete custa 5 euros. As crianças até aos 6 anos, inclusive, não pagam bilhete. A edição 585 desta feira espera por si. A escola e o meio. Ainda no âmbito das sugestões, a Bárbara parece que quer fazer uma sugestão aqui bem perto. Senhor das Almas. É verdade. Quero apenas divulgar um evento que vai acontecer no Senhor das Almas, com o objetivo de angariar fundos para a Irmandade e para as obras que estão a acontecer na capela. E, portanto, será no dia 7 de abril. Haverá um abafadinho de borrego, de javali. Um abafadinho de javali e caldo verde. E podem se inscrever em qualquer um dos bares do Senhor das Almas. Muito bem. Está o encontro marcado para ajudar a Irmandade do Divino Senhor das Almas. Dia 7 de Abril. Muito bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Cultura Nunca é Demais, com a Rita. Se está à procura de uma razão para sair de casa, eis algumas sugestões de entretenimento perto de si. No dia 17 de março, no Convento de São Francisco, em Coimbra, o teatro 5 Fábulas para Não Adormecer promete ser esclarecedor e educativo. Este espetáculo de marionetas, onde não se irá ouvir uma palavra, critica humoristicamente algumas manias da nossa sociedade. A avareza, a competição desleal, a obsessão pelo dinheiro, entre outros. Este teatro, com 5 histórias acessíveis a todas as idades, é um imperdível momento em família. Já no dia 22, Miguel Araújo apresenta Casca de Noz, no Conservatório de Música de Coimbra. Conhecido por ser membro da banda Os Azeitonas, Miguel Araújo irá agora cantar sozinho neste espetáculo, acompanhado por guitarras, piano e, claro, uma plateia fantástica. Certifique-se que faz parte deste espetáculo e compre já os bilhetes. Também no dia 22, no Convento de São Francisco, em Coimbra, do Alto da Ponte, Artistas Unidos. Neste teatro, falar-se-á de imigrantes, de escolhas difíceis, dos anos 50 e dos dias de hoje. Entre traições, contradições, cegueira, leis antigas, leis, morte e sangue de gente pobre, o espectador ficará em êxtase. A não perder. No dia 24 de março, um espetáculo musical no CAE da Figueira da Foz, Orquestra e Filarmónica Quiaiense, com José Cid. Sendo José Cid um cantor tão amado pelo povo português, irá com certeza encher a sala. Não perca tempo e corra para a bilheteira. Com todas estas oportunidades de lazer, está mesmo disposto a ficar em casa? Pois claro, senhor ouvinte, não fique em casa que há aqui boas propostas. 100.2 Oliveira do Hospital. E ficamos agora com Nós e os Animais e com Inês Brás, infelizmente desta vez com uma notícia muito triste. Pois é, 5 cães foram encontrados mortos com suspeitas de envenenamento na freguesia de São Martinho de Gândara, Oliveira das Mães. As autoridades estão a investigar o acontecimento que chegou às redes sociais e causou indignação generalizada. Todos os cães que frequentavam há já algum tempo um terreno particular no lugar Porto Carro, onde se alimentavam de comida ali deixada, foram encontrados mortos. Junto aos animais encontravam-se restos de comida e um recipiente de água com uma cor acastanhada, suspeitando-se que o veneno tenha sido ali colocado. O morador ligou comigo e depois foram chamadas as autoridades. Foi também contactado o canil intermunicipal e levaram os restos de comida e água para analisar, explicou o presidente da Junta de Freguesia. O autarca afirma não poder afirmar os motivos do possível envenenamento. O assunto está sob investigação pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da GNR Oliveira das Mães. Foi um caso isolado. Nunca nada deste tipo tinha acontecido na freguesia, garantiu. Susana Pereira, dona de uma cadela que morreu, não esconde a sua revolta. Vou até às últimas consequências para apurar os culpados, garantiu. A mulher diz que o seu cão, vítima de envenenamento, tinha chip. Os cães não devem ser errantes. Estamos a ver se descobrimos os donos dos outros cães. Adiantou, sem, no entanto, saber a proveniência dos restantes animais mortos. Os cães não estavam a ser alimentados na via pública, mas num terreno privado, e ninguém lhes pode proibir, fez questão de ressalvar. O caso foi tornado público através das redes sociais, causando estupefação e indignação. Infelizmente, o caso não é inédito, porque nós já há não muito tempo, há talvez há uns 3 ou 4 anos, discutimos aqui, porque no nosso concelho tivemos uma situação semelhante. Aliás, foram vários cães que foram envenenados ali na freguesia de Seixos da Beira. Portanto, de vez em quando estas situações são recorrentes. Que é lamentável, não é, Inês? Para quem gosta de animais, porque estes animais, pelos vistos, alguns deles até tinham dono e estavam a ser alimentados num terreno particular. Mas, pelos vistos, ainda assim alguém achou por bem envenenar os animais, que obviamente é um ato hediondo. Por isso, lembramos Senhor ouvinte, não maltrate da Ebanon sem uma estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E aqui estamos perante uma atitude de extrema, não é? Que é de extrema maldade. Rádio Boa Nova 100.2 FM. A final do Festival da Canção não serviu apenas para escutarem os concorrentes da edição deste ano, mas também para recuperar vencedores anteriores. É o caso de Cláudia Pascoal, que em 2018 interpretou O Jardim de Isaura e que esteve na final de Portimão para mostrar o seu novo single, Ter e Não Ter. Este tema fará parte de um álbum a ser lançado ainda este ano. Como é que fazes isso? Diz-me outra vez. Eu cá estou bem e tu que contas como foi o teu mês. Amor e compromisso toda a manhã. Bem coladinhos e abraçados através de um ecrã. Ter e não ter, abraçar o ar, sorriu a sonhar. Te tenho aqui. Quer e não querer mais, mesmo dividido, eu volto a vir a ti. E já nem sei se te conheço. Abraçar o ar, sorriu a sonhar. Ficamos agora com a Bárbara Coquim e com a política. Para a política desta semana trago a análise de uma crónica no Público de João Miguel Tavares. O país dos filhinhos do papá existe mesmo e é feio. Em Portugal são demasiados casos, demasiados exemplos, demasiados filhos, demasiados amigos para que tantos filhos de e filhas de sejam os mais competentes do país em tantos lugares distintos. As inúmeras reações a desculpar o problema dos cruzamentos familiares no atual governo, inclusivamente por parte de pessoas que tenho por sérias e inteligentes, demonstram bem o caminho que este país ainda tem de trilhar para adquirir uma cultura cívica minimamente decente. A ingenuidade, para utilizar uma palavra simpática, com que o argumento da competência foi invocado para justificar as opções de António Costa, a saber, não interessa se são filhos, pais, irmãos, maridos ou mulheres, o que interessa é se são competentes ou não. Deixa-me absolutamente estupefacto, porque é demasiado básico, vulgar e terceiro-mundista. O problema não está, nem nunca esteve, na competência das pessoas envolvidas. Está, como sempre esteve, na sua proximidade. Quem reflete sobre relações e hierarquias sociais já compreendeu, há milénios, que a proximidade familiar pode atrapalhar a tomada das melhores decisões devido a interesses secundários que se intrometem. Não é por acaso que as sociedades mais desenvolvidas do planeta são aquelas em que as instituições melhor resistem às tentações endogâmicas. O conceito de conflito de interesse não depende da inteligência, da competência ou da seriedade dos envolvidos. Ele precede tudo isso e precede-o não só para evitar que relações íntimas se cruzem com as decisões políticas, mas também porque a nomeação de amigos ou familiares para cargos poderosos e difícil acesso transmite uma péssima imagem para uma sociedade que se quer meritocrática. O que diz é isto: não basta seres bom, precisas ser bem. Não deveria ser necessário migrar da província para a capital ou viver fora de grandes centros urbanos para perceber o quanto a sociedade portuguesa é sufocada por uma pequena elite que se vai perpetuando nos lugares mais elevados de poder. E cabe a maneira aristocrática consegue que os privilégios passem de pais para filhos ou circulam entre grupos de amigos próximos. A promoção dos filhos de, como muito bem sabe quem lá anda, é constante nas faculdades de medicina, nos hospitais, nas faculdades de direito, nos escritórios de advogados. Ainda há poucos dias foi noticiado que o PS propôs para o Tribunal Constitucional a jurista Mariana Canutilho. Filha de quem? Do professor José Gomes Canutilho, claro está. Isso não significa, como é óbvio, que Mariana Canutilho não possa ser extremamente competente como juíza. Tal como Mariana Vieira da Silva poderá certamente vir a revelar-se muito competente como ministra. Só que em Portugal são demasiados casos, demasiados exemplos, demasiados filhos, demasiados amigos para que tantos filhos de e filhas de sejam os mais competentes do país em tantos lugares distintos. Também a influência geneticamente concentrada não é coisa estatisticamente improvável, por melhores que sejam os papás e a educação que deram aos seus meninos, como ainda que fossem, de facto, as pessoas mais competentes de Portugal. O problema que acima assinalei persistiria: o miúdo nascido numa família modesta do Alandroal iria sempre sentir que o seu elevador iria ficar encravado nos andares mais altos do país, por falta de lubrificação social. E com razão. O que acabo de dizer deveria ser perfeitamente pacífico e consensual. Os problemas da endogamia portuguesa estão detectados há muito e há vasta literatura sobre o tema. Se há nem isto causa um genuíno sobressalto cívico, então o país ainda está mais sonâmbulo do que eu pensava. Mas nós aqui não somos sonâmbulos, nem estamos adormecidos. E, portanto, estas notícias também nos chocam, não é, Bárbara? Tu que gostas de política, como é que vês estes casos, estes tantos casos? Filho de, irmão de, primo de, amigo de, com parentesco com alguém que está ligado à política. Parece-te bem, parece-te mal? Parece-me muito mal, mas é óbvio. É um facto que podem perfeitamente dizer que há grande competência nestas pessoas. É verdade que há pessoas com cargos altos que não são filhos de e filhas de. Mas já se pensou o quanto essas pessoas tiveram que batalhar para chegar a esses cargos comparativamente com outros? Aos outros. Àqueles que têm a cunha e a compadrita e os papás. Que é uma realidade que existe em Portugal. Não vamos camotear isto, porque esta crónica vem muito a propósito, porque temos marido e mulher neste governo e temos pai e filha neste governo. Realmente, como o Sr. Presidente diz, eles estão lá por mérito próprio. Até poderão estar, mas a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. É verdade. E, portanto, convém que, até porque isto é uma forma de também a classe política começar a criar cada vez mais descrédito na sociedade portuguesa, sobretudo naqueles que estão atentos, não é? Não te parece? Claro que sim. As pessoas realmente preocupam-se com isto e realmente indignam-se com esta realidade, porque não é fácil chegar aos cargos altos. Para alguns, para outros, são-lhes dado de mão beijada. As pessoas do litoral são tidas em primeira consideração do que, se calhar, aquela pessoa mais competente do interior, porque não está naquela elite, não está associada às elites de Lisboa, ou não veio daquele colégio e não, o pai não conduzia aquele carro. Se calhar também é verdade, mas porque é que não olham um pouco também mais para as outras pessoas, as pessoas das escolas públicas, que foram para uma universidade pública, que tiveram que se calhar ter outro emprego para pagar a universidade, mas que agora são tão competentes e têm mais experiência de vida do que os menininhos do litoral? Realmente há que pensar nisto. Pois eu espero, Bárbara, que tu chegues de facto lá em cima e que depois esta nova geração de políticos, que eu acredito que venha a substituir esta, que de facto já entrou em descrédito há muito. E isto é lamentável, porque estamos numa democracia que devia ser credível, e são estes e outras questões que levam muitas vezes ao descrédito dos cidadãos na própria democracia, porque nós percebemos que estes filhinhos de papá de facto têm privilégios que os outros não têm, porque assim, se estas pessoas chegarem por mérito próprio e por concurso público a determinados lugares, é uma coisa. Outra coisa é estes lugares de confiança política, porque não estamos a falar de situações de gente que chegou por concurso público e por mérito. Nós estamos a falar de gente que vai para os lugares por confiança política e porque é filhos de A e de B. Eu espero, de facto, que a nova geração de políticos que chegue lá em cima, muitos deles idos aqui do interior, como tu, Bárbara Coquim, eu espero que este nome, os senhores ouvintes, o venham a ver escrito e o venham a ouvir nos meios de comunicação social daqui a alguns anos. Ela já milita numa juventude partidária, portanto já se faz ouvir, e espero que quando chegue lá em cima ao poder, ela e outros, que nós temos aqui vários jovens no Conselho que militam em diferentes partidos, eu espero de facto que eles venham a ser melhores e, sobretudo, que não se deixem contaminar por estes maus princípios que graçam no nosso país, que é tão pequeno e onde afinal este compadrio é tão evidente e que é lamentável, porque estamos numa democracia que já devia ter chegado a um estádio que dava oportunidades a todos e não só a alguns que são filhinhos de papá. Rádio Boa Nova. Boa tarde, Daniel. Vamos às novidades do desporto. O que é que temos desta vez? Hoje destaco duas personalidades no futebol, que são Bruno Lage, o treinador do Sport Lisboa e Benfica, e João Félix, que é do Conselho Vizinho de Viseu. Nascido em Setúbal, Bruno Lage iniciou a carreira de treinador nos escalões jovens do Vitória de Setúbal em 1997, depois de ter treinado várias equipas jovens do Benfica, de 2004 a 2012. A mais recentemente, ter sido treinador adjunto, regressou ao Benfica como treinador da equipa B em julho de 2018. 6 meses depois, no dia 3 de janeiro de 2019, assumiu a equipa principal do clube como interino, substituindo Rui Vitória. 3 dias depois, Bruno Lage fez a sua estreia na Primeira Liga com uma vitória por 4-2 sobre o Rio Ave. Até agora tem somado vitórias e afirmado uma equipa jovem em que se destaca João Félix. João Félix, natural de Viseu, é uma das apostas na equipa principal do Sport Lisboa Benfica em 2018-2019. Apesar de ainda muito jovem, de 18 anos, João Félix mereceu a chamada para integrar o plantel depois de uma excelente temporada nos Júniors, visto como um dos grandes talentos formado no Caixa Futebol Campos. Rápido tecnicamente, evoluído, inteligente na leitura de jogo e detentor de um remate letal. Também é cobiçado por os grandes europeus, tais como o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United e a Juventus. Bem, estamos perante um novo fenómeno internacional, Deus queira que sim, que o jovem João Félix venha a ter um grande futuro como futebolista, assim esperamos. É bom para ele e é bom para o país. E quem sabe, possivelmente, na minha opinião, um futuro Cristiano Ronaldo. Pois, não será Cristiano Ronaldo, será João Félix, mas Deus queira que tenha tanto sucesso como o outro. Olha, queres ainda salientar no âmbito do desporto? A conquista de uma medalha de ouro em ginástica acrobática pela Seleção Nacional no Bósnia. O Sporting Clube de Braga conquista 3 medalhas num torneio que fez agora recentemente, conquistando 2 medalhas de ouro em BC5 e uma de bronze em BC1. E para finalizar, Zinedine Zidane assina pelo Real Madrid até 2021. Muito bem, é a notícia mais recente. Bem, só boas notícias. Esperemos que para a semana tragas tão boas notícias quanto estas. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Tartaruga gigante que se julgava extinta, afinal ainda existirá nas Galápagos. É uma história com um possível final feliz. Um membro de uma espécie de tartaruga gigante que ninguém via desde 1906 e que todos julgavam extinto, terá sido encontrado numa parte remota da ilha Fernandina, nas Ilhas Galápagos, Equador. Uma fêmea já adulta, conhecida como a tartaruga gigante da Fernandina, foi avistada recentemente por uma expedição conjunta do Parque Nacional das Galápagos e das Galápagos Conservancy, uma associação que se dedica à proteção a longo prazo da biodiversidade do arquipélago e que tem sede nos Estados Unidos. A informação foi avançada em comunicado pelo Ministério do Ambiente do Equador. O grupo de investigadores responsável pela descoberta acredita que a fêmea tem mais de 100 anos e que podem existir mais membros da sua espécie na ilha, uma vez que registaram a presença de pegadas próximas do local. No comunicado, o diretor do Parque Nacional das Galápagos afirmou que este tipo de descoberta estimula as equipas a elaborar novos planos para localizar outras tartarugas, o que lhes permitirá iniciar um programa de reprodução em cativeiro para recuperar esta espécie. Muito bem, finalmente boas notícias no âmbito da preservação do ambiente e de espécies que se pensava que estavam em vias de desaparecimento. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma estreia, porque é uma estreia, para os meninos aprenderem como é que se é profissional desde pequenino. Inicio hoje a rubrica Museus. Com ela pretendo dar a conhecer aos senhores ouvintes os existentes na região e no país e salientar a relevância que eles têm no enriquecimento cultural dos cidadãos. Começo por um interessante museu do nosso concelho, o Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva, inaugurado em abril de 2005 na Bobadela. Ocupa o antigo solar onde viveu, nos séculos XVIII e XIX, os condes da Bobadela e por onde terá passado o general Gomes Freire de Andrade, o herói do liberalismo. Este museu é guardião de obras de arte e coleções de ouro etnográfico, oferecendo ao visitante uma verdadeira viagem no tempo. O museu é constituído por uma diversidade de espaços. Tem uma sala dedicada à escultura de mestres como Simões de Almeida, Soares dos Reis, entre outros. Uma sala dedicada às esculturas em madeira de um jovem talentoso do concelho, Zeferino Monteiro. Uma sala dedicada a Macau, salas com reconstituição de espaços como o Gabinete de Trabalho de Brás Garcia de Mascarenhas e o antigo Tribunal de Oliveira do Hospital, bem como a reconstituição dos trajes, principais ofícios e atividades económicas da região nos finais do século XIX e primeira metade do século XX. Encontram-se ainda esculturas de arte sacra, uma sala de estar e uma sala de jantar decoradas com as características da época romântica. Este espaço museológico é ainda palco de diversas iniciativas que se desenrolam ao longo do ano, acolhendo exposições, tertúlias, visitas guiadas, entre outras iniciativas de que é exemplo a Peça do Mês, que destaca, mensalmente, um objeto diferente do agregado deste Museu Municipal, procurando valorizar a qualidade e diversidade do seu património e potenciar a visitação do público. Refiro ainda que o museu só se encontra aberto ao público de quarta-feira a domingo, das 10 horas às 17. Este será, sem dúvida, uma excelente opção para visitar já no próximo fim de semana. Muito bem, senhores ouvintes, acabaram de ouvir uma estreia da Mafalda Correia na rubrica Museus. Como perceberam, ela começa por salientar os museus do nosso concelho e depois vai para os concelhos limítrofes, para o distrito e, quiçá, depois lá para mais para o fim do ano e no próximo para os museus do país. Como já perceberam, fizemos uma excelente aquisição porque a Mafalda fez uma estreia excelente. Boa nova, irresistível. Ficamos agora com uma notícia com a Catarina Duarte. Para contrariar as semanas passadas, hoje temos uma excelente notícia. Portugal foi distinguido com o Prémio Melhor Destino Sustentável da Europa. Portugal recebeu, a semana passada e pela primeira vez, o Prémio de Melhor Destino Sustentável da Europa, uma distinção anunciada durante a ITB Berlim, a principal feira internacional de turismo. É mais um atrativo e mais um cartão de visita para promover Portugal no mercado que valoriza tantos destinos sustentáveis. É fantástico em termos de notoriedade internacional, revelou a Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo. Foi uma surpresa, tinham-nos indicado que estaríamos na lista de finalistas, mas foi uma boa surpresa ver o reconhecimento do trabalho e da Estratégia de Turismo 2027. O prémio resulta de uma candidatura feita por Portugal e, nos segundos e terceiros lugares, ficaram Bled, uma região da Eslovénia, e Mali Lozinj, na Croácia. Coloca-nos no radar dos investidores e do público que, cada vez mais, faz as suas opções de destinos de férias por critérios de sustentabilidade da própria oferta turística. Assumiu a Secretária de Estado do Turismo que, além da visita à Feira ITB, Berlim, participou também no Fórum de Investidores Internacional de Turismo, onde estiveram mais de 2.200 investidores. Portugal, que participou pela primeira vez no IHIF, teve um painel de apresentação como destino turístico que suscitou muita adesão e muita curiosidade. Com alguns grupos e marcas internacionais com interesse em conhecer e olhar para Portugal como destino de investimento. De acordo com Ana Mendes Godinho, a Alemanha é um segundo mercado mais importante para Portugal em termos de dormidas. Em 2018, o que sentimos foi um crescimento mais acelerado de receitas de hóspedes. Tivemos um crescimento de receitas de 10% e um aumento de 5% do número de passageiros embarcados oriundos da Alemanha, o que significa que tivemos cerca de 2,6 milhões de passageiros embarcados nos aeroportos vindos da Alemanha. Em termos de hóspedes, tivemos um ligeiro decréscimo de cerca de 3%, o que mostra que estamos a conseguir chegar a segmentos que gastam mais quando vão a Portugal. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, relativos a 2016, o gasto médio por viagem de turista alemão era de 960 euros e o gasto médio diário fixava-se nos 91 euros. Em 2018, os turistas alemães geraram 1.900 milhões de euros de receitas, mais 9,8% que em 2017. Estamos a apostar cada vez mais na promoção de Portugal como destino de congressos internacionais e de eventos corporativos e de empresas, e também como destino de estágios desportivos, precisamente para promover. o país também como destino que atrai público diversificado ao longo do ano e não como sendo um destino de sol e praia, como era conhecido há uns anos aqui na Alemanha, definiu a Secretária de Estado do Turismo. Muito bem, boas notícias de facto para o nosso turismo. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura com a Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, esta semana trago a obra 100 anos de solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo. Com estas palavras tão célebres, já como as palavras iniciais de Dom Quixote ou de À Procura do Tempo Perdido, começam estes 100 anos de solidão, obra-prima da literatura contemporânea, traduzida em todas as línguas do mundo, que consagrou definitivamente Gabriel García Márquez como um dos maiores escritores do nosso tempo. A fabulosa aventura da família Buendía e Guarán, com seus milagres, fantasias, obsessões, tragédias, incestos, adultérios, rebeldias, descobertas e condenações, são a representação ao mesmo tempo do mito e da história, da tragédia e do amor do mundo inteiro. Não pode perder este livro. Sem dúvida, uma excelente sugestão. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com cinema. E há uma sugestão do Eduardo Adro, mas que hoje é apresentada pelo Gonçalo Branco. O filme que sugiro esta semana é Género Aventura, Captain Marvel, realizado por Anna Boden e Ryan Fleck. Desde o início do universo cinematográfico Marvel, em 2008, com o primeiro Homem de Ferro, que ainda não houve uma única destas adaptações de banda desenhada com uma protagonista. Capitã Marvel, em que Brie Larson, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2016 pela prestação em Quarto, veste a pele de Carol Danvers. A personagem criada por Roy Thomas e Jane Colan em 1968 é uma antiga piloto da Força Aérea cujo ADN é misturado com o de uma espécie alienígena, os Kree, algo que lhe dá superpoderes. A ação ocorre em 1995, é quando do regresso de Devens à Terra. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Boa Nova. Põe Portugal a cantar. 100.2 FM. Quantas vezes eu já liguei para dizer que lamento o que não te dei e tenho que te pedir desculpa por não estar atento, por tudo o que não te contei. Será que ainda vou a tempo? Se nos voltarmos a cruzar, só por um segundo, vais sentir no meu olhar aflito e profundo que eu me quero salvar de tanta saudade. Diz-me que posso ligar, mesmo que seja a cobrar. Diz que sim. Diz que sim. Vou estar sempre aqui, haja o que houver, e fazer por ti o melhor que eu souber. E mesmo que tu já não queiras saber, vou esperar que atendas, nem que seja sem querer. seja o que houver, e fazer por ti o melhor que eu souber. E mesmo que tu já não queiras saber, vou esperar que atendas, nem que seja sem querer. Diz que sim, diz que sim, vou estar sempre aqui. Diz que sim, diz que sim, que posso ligar. Diz que sim, haja o que houver. Diz que sim, eu estarei perto de ti. Ficamos com uma sugestão de séries também com o Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se The Order e é uma série de televisão americana de terror, drama, sobrenatural, criada por Dennis Heaton e Shelley Erickson, que estreou na Netflix dia 7 de março de 2019. The Order acompanha Jack Morton, que se junta a uma sociedade secreta lendária, chamada The Order, e é empurrado para um mundo de magia, monstros e intrigas. Cada episódio tem 45 minutos e é uma série que o ouvinte não pode perder. Sem dúvida, fica feita a sugestão. You're about to start the biggest adventure of your lives. What is reality? It appears you've been summoned. Will you heed the call? Na Boa Nova. Aqui é só novidades. Eu gosto de você. Gaspar é o título do CD de Gaspar Varela, constituído por 12 composições de autores como Carlos Paredes, um dos seus ídolos, Jean Tisci, Lisboa ao Entardecer, Jaime Santos, Corridinho do Mestre Zé e José Nunes, Vira de Frielas, entre outros. Para a gravação deste álbum, Gaspar Varela contou com o apoio do seu mestre, Paulo Parreira, distinguido com o Prémio Amália para o melhor instrumentista em 2011, tendo optado por um alinhamento de guitarradas clássicas. Entre os temas gravados, o músico destacou a participação do saxofonista Ricardo Toscano no tema Mudar de Vida, de Carlos Paredes, composição para o filme homónimo do realizador Paulo Rocha, e referiu o fado Celeste, de Pedro Pinhal, em que ao finalizar a composição se escuta a voz de Celeste Rodrigues. Thank you. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Parlamento de Jovens, Ensino Básico e Ensino Secundário. A sessão distrital do Parlamento de Jovens do Ensino Básico teve lugar na Vila de Sor no passado dia 25 de fevereiro. Foram 20 as escolas presentes, num total de 60 alunos, entre efetivos e suplentes. Os nossos deputados Afonso Mendes, Rodrigo Cruz e Joana Lopes desempenharam muito ativa e corretamente o seu papel, embora fosse visível alguma falta de confiança. Afinal, foi para todos uma estreia. Não tendo visto o seu projeto de recomendação aprovado, nem tendo sido eleitos, conseguiram posteriormente dar os seus contributos em trabalho de comissão para as propostas que seguem para a sessão nacional. No dia 26 de fevereiro, mais uma vez, os deputados eleitos no nosso agrupamento rumaram a Coimbra para participar na sessão distrital do Parlamento de Jovens do Ensino Secundário, onde a nossa escola já é bastante reconhecida. A Bárbara Coquim, o Tiago Amaral e o Miguel Freixinho tiveram uma participação muito positiva e expuseram muito claramente as suas medidas relativas ao tema alterações climáticas, refletir o aquecimento global. Foi uma sessão extremamente enriquecedora para todos, uma vez que o debate entre os cerca de 60 alunos de 17 escolas foi de muita qualidade, com intervenções muito pertinentes relativamente às medidas apresentadas e que demonstrou que os jovens presentes estavam cientes deste problema que afeta grandemente o nosso planeta. Demonstraram grande civismo e respeito pela opinião dos outros, o que, nos dias que correm, são atitudes muito nobres. Os nossos excelentes deputados Bárbara Coquim e Tiago Amaral não conseguiram ser apurados para a sessão nacional, mas para o ano lá estaremos com a mesma firmeza e convicção de que participar é fundamental. As alunas Cecília Gomes e Andreia Pinto, duas estreantes, fizeram a defesa do seu trabalho para o concurso Euroescola. O tema deste ano, Eleições Europeias 2019, assumir responsabilidades e escolher o futuro. Foi por elas tratado de uma forma muito responsável e positiva. Na sua exposição, apresentaram sugestões para que todos, e em especial os mais jovens, tomem consciência da necessidade de votarem e de terem um papel ativo na sociedade. Não foi um ano de sucesso para o nosso agrupamento, mas 6 novos elementos iniciaram-se nesta atividade de cidadania participativa. Teve lugar, de 20 a 25 de fevereiro, mais um intercâmbio com o Gerrit Comrey College, na Holanda. Esta atividade vai já no seu terceiro ano e nasceu devido à consequente proximidade que este escritor, poeta e poeta holandês, natural, e que acabou os seus dias a viver em Vila Pouca da Beira, proporcionou entre as duas cidades. De 20 a 25 de fevereiro tivemos 27 alunos divididos em dois grupos e acompanhados por professores na Holanda. Um grupo era constituído por 15 alunos do curso profissional de restauração do segundo ano. Estes alunos tiveram uma muito nobre tarefa de dar a conhecer a gastronomia portuguesa, mais especificamente a Beirã, na Holanda. Eles foram responsáveis por confeccionar e servir um almoço e um jantar abertos ao público da cidade. O outro grupo trabalhou a obra do escritor holandês e apresentou um trabalho final ao público. Todos os alunos ficaram alojados em casa dos seus congéneres holandeses, o que em muito contribuiu para reforçar a sua autonomia e capacidade de adaptação. Foram dias intensos de aprendizagem e partilha, foi uma experiência que constituirá uma mais-valia para todos os envolvidos. A novidade e expectativas iniciais deram lugar ao espírito de partilha e entreajuda, que no fim destes 5 dias foi comovente assistir à despedida dos grupos. Desta forma, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital mantém e reforça o seu Plano de Desenvolvimento Europeu, que aposta em levar a escola até outros países deste nosso continente e em trazer outros países até à nossa escola. O nosso agrupamento realizou no dia 1 de março o desfile de Carnaval 2019, este ano com o tema Floresta em Festa. Entre alunos e acompanhantes, o cortejo contou com 1.500 marchantes que aproveitaram as possibilidades proporcionadas pelo tema para dar aso à imaginação e à criatividade. O desfile contou com a participação de todas as escolas do concelho, um conjunto de 25 estabelecimentos de ensino, do ensino público e particular. Das escolas do agrupamento saíram 52 turmas de educação pré-escolar e do primeiro ciclo e cerca de 50 alunos do segundo ciclo, aos quais se juntaram as crianças e jovens da Arcial, Centro Social e Paroquial de Seixo da Beira, Centro Social da Aldeia das 10, Escola Ninho do Amor, Fundação Aurélio Amaro Diniz e obra Dona Josefina da Fonseca. A floresta foi celebrada de várias formas, com os foliões a recorrerem ao imaginário das histórias tradicionais, a Branca de Neve e os Sete Anões, ou os Três Porquinhos, das figuras fantásticas, gnomos, das profissões, lenhadores, sapadores, bombeiros, caçadores, apicultores, ou à fauna e à flora característicos, como cogumelos, árvores, corujas, mochos, joaninhas, abelhas, corvos, sapos e borboletas. A organização